Fecheiro 41, capítulo 49. A crise surgiu no inverno de 2002. Nessa altura, embora entre altos e baixos, ainda me sentia realizada. Todos os anos, Dedê e Elsa vinham dos Estados Unidos, às vezes sozinhas, às vezes com namorados, totalmente passageiros. A primeira dedicava-se às mesmas coisas que o pai. A segunda obtivera precocemente uma cátedra num misterioso setor da álgebra. Quando as irmãs chegavam, Ima libertava-se de todas as obrigações e passava o tempo todo com elas. A família voltava a compor-se. Ficávamos as quatro mulheres na casa de Turim. Ou passeávamos pela cidade, felizes por estarmos juntas, ao menos por um breve período, atenciosas umas com as outras, afetuosas. Olhava para elas e dizia para mim: que sorte eu tive! Mas no Natal de 2002 sucedeu algo que me deprimiu. As três raparigas vieram todas passar um longo período. Dedê casara-se havia pouco tempo, com um engenheiro muito sério, de origem iraniana. Tivera, 2 anos antes, um menino muito vivo, chamado Hamid. Elsa veio acompanhada por um colega seu de Boston, também ele matemático e mais jovem do que ela, muito barulhento. Ima também veio de Paris, onde estudava filosofia havia 2 anos, e trouxe consigo um colega de curso, um francês muito alto, feinho e que quase não falava. Que agradável foi aquele dezembro. Eu tinha 58 anos, era avó, dava mimo a Hamid. Lembro-me de que na noite de Natal me encontrava a um canto com um menino e contemplava serenamente os corpos jovens e cheios de energia das minhas filhas. Eram todas parecidas comigo e nenhuma o era. A vida delas estava muito longe da minha e, no entanto, sentia que elas eram partes inseparáveis de mim. Pensei, quanto me esforcei e que caminho tão longo percorri. A cada passo podia ir-me abaixo, mas isso não aconteceu. Fui-me embora do bairro, voltei para lá, consegui ir-me embora uma vez mais. Nada, nada me abateu, juntamente com estas raparigas que gerei. Pusemo-nos a salvo, pulas todas a salvo. Elas agora pertencem a outros lugares e a outras línguas. Consideram a Itália um cantinho encantador do mundo e, ao mesmo tempo, uma província insignificante e inconclusiva, apenas habitável durante umas curtas férias. Dedê diz-me muitas vezes: deixa isto, vem para a minha casa. Também podes fazer o teu trabalho a partir de lá. Eu digo que sim, que mais cedo ou mais tarde o farei. Tenham orgulho em mim. No entanto, sei que nenhuma delas me suportaria por muito tempo, já nem sequer Ima. O mundo mudou de uma forma prodigiosa e pertence cada vez mais a elas e cada vez menos a mim. Mas está bem assim, pensei, acariciando Hamid. Ao fim e ao cabo, o que interessa são estas raparigas tão bem-sucedidas, que não encontraram nenhuma das dificuldades com que eu me debati. Têm modos, vozes, exigências, pretensões, consciência de si, como eu ainda hoje não ouso permitir-me. Outros e outras não têm a mesma sorte. Nos países onde há um certo desafogo, prevaleceu uma mediania que esconde os horrores do resto do mundo. Quando daqueles horrores se solta uma violência que chega até às nossas cidades e aos nossos hábitos, sobressaltamo-nos, assustamo-nos. No ano passado fiquei morta de medo e fiz longos telefonemas a Dedê, a Elsa, até a Pietro, quando vi na televisão os aviões a incendiarem as torres de Nova Iorque, como se incendeia, com um ligeiro toque, a cabeça de um fósforo. No mundo subterrâneo existe o inferno. As minhas filhas sabem isso, mas só por palavras. E indignam-se e, entretanto, desfrutam as alegrias da vida enquanto ela dura. Atribuem o seu bem-estar e o seu sucesso ao pai. Mas eu que não tinha privilégios, sou a base dos seus privilégios. Enquanto assim raciocinava, qualquer coisa me desconsolou. Aconteceu, provavelmente, quando as três raparigas levaram alegremente os seus homens até junto da estante onde estavam os meus livros. Provavelmente nenhuma delas lera nenhum. Eu tinha a certeza de nunca as ter visto fazê-lo. E, além disso, nunca me tinham falado deles. Mas agora estavam a folhear alguns e até a ler algumas frases em voz alta. Aqueles livros nasceram do clima em que eu vivera, daquilo que me sugestionara, das ideias que me haviam influenciado. Acompanhara passo a passo o meu tempo, inventando histórias, refletindo. Tinha apontado males, trouxera-os à liça. Previra não sei quantas vezes movimentos salvíficos, que no entanto nunca apareceram. Usara a língua do dia-a-dia para falar de coisas do dia-a-dia. Insistir em certos temas, o trabalho, os conflitos de classe, o feminismo, os marginalizados. Agora ouvia frases minhas escolhidas ao acaso e achava-as incómodas. Elsa, Dede era mais respeitosa, Ima, mais cuidadosa. Mas Elsa lia em tom irónico partes do meu primeiro romance, do conto sobre a invenção das mulheres pelos homens, de livros várias vezes premiados. A sua voz punha habilmente em relevo defeitos, excessos, tons demasiado exclamativos, a obsolência de ideologias que eu apoiara como verdades indiscutíveis. Detinha-se divertida, sobretudo no léxico. Repetia duas ou três vezes palavras que tinham passado de moda havia muito tempo e pareciam disparatadas. A que estava eu a assistir? A uma zombaria afetuosa, como se fazia em Nápoles. O tom a minha filha aprendera o lá, de certeza. Mas que, no entanto, de linha em linha, se estava a transformar numa demonstração do pouco valor de todos aqueles livros, arrumados juntamente com as suas traduções. O jovem matemático, companheiro de Elsa, foi o único, creio, a perceber-se de que a minha filha me estava a causar mal-estar e interrompeu-a, tirou-lhe o livro, fez-me perguntas sobre Nápoles, como se se tratasse de uma cidade de fantasia, semelhante àquela de que, em tempos, os mais destemidos exploradores levavam notícias. O dia festivo passou-se. Mas desde então, qualquer coisa mudou dentro de mim. De vez em quando pegava num dos meus livros, lia algumas páginas, sentia-lhe a fragilidade. As minhas incertezas de sempre aumentaram. Comecei a duvidar cada vez mais da qualidade das minhas obras. Em comparação, o hipotético texto de Lila adquiriu um valor imprevisto. Se antes pensara nele como um material tosco, em que poderia trabalhar em conjunto com ela, obtendo um bom livro para a minha editora, agora transformara-se numa obra acabada e, por conseguinte, numa possível pedra de toque. Dei por mim a interrogar-me. E se mais dia menos dia salta para fora dos files dela uma história de longe melhor do que as minhas? E se eu, na realidade, nunca escrevi um romance memorável e ela, pelo contrário, o anda a escrever e a reescrever há anos? E se o gênio que Lila revelar em criança com a fada azul, impressionando a professora Oliviero, agora, quando já é velha, se está a manifestar em toda a sua força? Nesse caso, o seu livro tornar-se-ia, ainda que só para mim, a prova do meu fracasso. E lendo-o, compreenderia como devia ter escrito, mas não tinha sido capaz. Nessa altura, a rígida autodisciplina, os estudos tão laboriosos, e cada página ou linha que publicara com êxito, dissolver-se-iam, como quando no mar a tempestade que se aproxima choca contra o fio roxo do horizonte e cobre todas as coisas. A minha imagem de escritora vinda de um lugar degradado, mas chegada a um êxito difusamente apreciado, revelaria a sua inconsistência. Atenuar-se-ia a satisfação que sentia pelas minhas bem-sucedidas filhas, pela notoriedade, até pelo meu último amante, um professor do Politécnico, 8 anos mais novo do que eu, um filho, 2 vezes divorciado, com quem me encontrava 1 vez por semana na sua casa, na colina. Toda a minha vida se reduziria apenas a uma luta mesquinha para mudar de classe social. Capítulo 50. Vigiei a depressão. Telefonei menos a Lila. Agora já não o esperava, mas temia. Temia que me dissesse: queres ler estas páginas que eu escrevi? Há anos que trabalho nelas. Envio-te-as por e-mail. Não tinha dúvidas sobre a maneira como reagiria se descobrisse que ela, de facto, invadira a minha identidade laboral, esvaziando-a. Ficaria, de certo, admirada, como ficara com a fada azul. Publicaria o texto dela sem hesitação. Esforçar-me-ia de todos os modos necessários para impor o seu valor. Mas eu já não era a criatura de pouca idade que tivera de reconhecer as extraordinárias qualidades da sua companheira de carteira. Agora era uma mulher madura, com uma imagem consolidada. Era aquilo que a própria Lila, ora a brincar, ora a sério, repetira muitas vezes. Helena Greco, a amiga genial de Rafaela Cerullo. Dessa inesperada inversão do destino, eu sairia aniquilada. Mas naquela fase, as coisas ainda me corriam de feição. A vida preenchida, a aparência ainda jovem, as incumbências do trabalho, uma notoriedade animadora, não concediam muito espaço àqueles pensamentos. Reduziram-nos a um descontentamento indeterminado. Depois vieram os anos maus. Os meus livros começaram a vender-se menos. Perdi o meu cargo na editora. Ganhei peso. Deformei-me. Senti-me velha e assustada com a possibilidade de uma velhice pobre e sem aura. Tive de me render à evidência de que, enquanto eu continuava a trabalhar de acordo com o formato mental que adquirira havia décadas, hoje tudo era diferente, até eu. Em 2005 fui a Nápoles. Encontrei-me com Lila. Foi um dia difícil. Ela estava ainda mais mudada. Esforçava-se para ser sociável. Cumprimentava toda a gente com nervosismo. Falava demasiado. Ao encarar com africanos e asiáticos em cada esquina do bairro, ao sentir os odores de cozinhas desconhecidas, animava-se, dizia: eu não andei pelo mundo como tu. No entanto, vê, o mundo veio até mim. Em Turim, agora era a mesma coisa. E a invasão do exótico, a sua inclusão na vida todos os dias, dera-me prazer. Mas só no bairro é que me apercebi de como a paisagem humana se alterara. O velho dialeto acolhera de imediato, de acordo com uma tradição sólida, línguas misteriosas. E, entretanto, ia-se entendendo com capacidades fonadoras diferentes, com sintaxes e sentimentos outrora muito distantes. A pedra cinzenta dos prédios ostentava anúncios imprevistos. Velhos comércios, lícitos e ilícitos, misturavam-se com os novos e o exercício da violência abria-se a novas culturas. Foi dessa vez que se espalhou a notícia de que o cadáver de Gigliola fora encontrado nos jardins. Nessa altura ainda não se sabia que morrera de infarte. Pensei que a tivessem assassinado. O seu corpo, tombado na terra, era enorme. Como devia ter sofrido com a sua modificação. Ela que fora bonita e conquistara o lindo Michele Solara. Eu ainda estou viva, pensei. E, no entanto, já não consigo sentir-me diferente deste corpo grande que jaz sem vida neste lugar triste, desta maneira triste. Era assim. Também eu, apesar dos cuidados obsessivos que tinha comigo, já não me reconhecia. O meu andar era cada vez mais incerto. Todas as minhas expressões já não eram as mesmas a que me habituara havia décadas. Sentia-me tão diferente quando era rapariga e agora verificava que era como a gigliola. Lila, porém, parecia não fazer caso da velhice. Gesticulava com energia, falava alto, cumprimentava as pessoas fazendo grandes acenos. Não lhe perguntei pelo seu eventual texto pela enésima vez. Fosse o que fosse que me dissesse, tinha a certeza de que não me animaria. Já não sabia o que fazer para sair da depressão. A que é que me podia agarrar? O problema já não era a obra de Lila, a sua qualidade. Ou pelo menos já não era preciso sentir essa ameaça para ter a convicção de que o que eu escrevera desde o final dos anos 60 até àquele momento perdera peso e força. Já não falava a um público como me parecia que fizera ao longo de tantos anos. Não tinha leitores. Senti naquele triste momento de morte que a própria natureza da minha angústia se alterara. Agora o que me angustiava era que nada de mim prevaleceria no tempo. Os meus livros tinham vindo ao mundo cedo e com o seu moderado sucesso haviam criado em mim a ilusão de me ter dedicado a um trabalho significativo. Mas de repente essa ilusão desvanecera-se. Já não conseguia acreditar na relevância da minha obra. Por outro lado, também para Lila, tudo era passado. Levava uma vida obscura, fechada no pequeno apartamento que fora dos pais, enchia o computador de sei lá que impressões e pensamentos. Contudo, imaginava eu, havia a possibilidade de o seu nome, quer fosse uma fitinha, quer não, agora que ela já era velha, ou mesmo depois de ter morrido, ficar ligado a uma obra única de grande relevo. Não os milhares de páginas que eu escrevera, mas um livro de cujo sucesso ela não desfrutaria, como eu desfrutara com os meus, mas que, no entanto, perduraria ao longo do tempo e seria lido e relido durante centenas de anos. Lila tinha essa possibilidade. Eu desperdiçara. O meu destino não era diferente do de Gigliola. O dela talvez fosse. Capítulo 51. Andei ao sabor da maré durante um certo tempo. Trabalhava muito pouco, mas por outro lado, nem na editora, nem em parte nenhuma me pediam que trabalhasse mais. Não via ninguém. Limitava-me a fazer longos telefonemas às minhas filhas. Insistia para passarem o telefone aos netos. Falava com eles em língua de trapos. Agora, Elsa também tinha um menino. Chamava-se Conrad. E Dedê dera uma irmãzinha a Hamid, a quem puseram o nome de Helena. Aquelas vozes infantis que se exprimiam com grande precisão faziam-me relembrar Tina. Nos momentos de maior tristeza, tinha cada vez mais a certeza de que Lila escrevera a história detalhada da filha. Tinha cada vez mais a certeza de que a misturara com a história de Nápoles, com a ingenuidade arrogante da pessoa inculta, que, no entanto, e talvez justamente por isso, acabava por obter resultados prodigiosos. Depois compreendia que não passava de uma fantasia minha. Acumulava, sem querer, apreensão, inveja, rancor, afeto. Lila não tinha esse tipo de ambição. Nunca tivera ambições. Para dar vida a qualquer projeto a que queremos ligar o nosso nome, era preciso gostarmos de nós. E ela dissera-me que não gostava de si. Não gostava de nada em si. Nas noites de maior depressão, cheguei a imaginar que ela perdera a filha para não se ver reproduzida em toda a sua antipatia. em todas as suas reações maldosas, em toda a sua inteligência sem objetivo. Queria apagar-se, porque não se tolerava a si mesma. Sempre assim fora, ao longo de toda a sua existência, a começar por aquela sua atitude de se fechar num espaço sufocante, tornando-se cada vez mais limitada, justamente quando o mundo já não queria ter fronteiras. Nunca subira para um comboio, nem sequer para ir a Roma. Nunca entrara num avião. A sua experiência era muito reduzida. Quando pensava nisso, afligia-me por ela. Ria-me, levantava-me, soltando alguns gemidos. Ia até ao computador, escrevia-lhe o enésimo e-mail para lhe dizer: vem visitar-me, estaremos algum tempo juntas. Nesses momentos tinha como certo que não existia nem nunca existiria nenhum original de Lila. Sempre a tinha sobrevalorizado. Dela não sairia nada de memorável, o que me tranquilizava e, ao mesmo tempo, sinceramente me desgostava. Eu amava Lila, queria que ela perdurasse, mas queria ser eu a fazê-la perdurar. Acreditava que isso era tarefa minha. Estava convencida de que ela própria e miúda me incumbira disso. Capítulo 52. O conto a que depois dei o título Uma Amizade nasceu naquele estado docemente prostrado em Nápoles, numa semana de chuva. É claro que sabia muito bem que estava a violar um pacto não escrito que fizera com Lila. Também sabia que ela não o suportaria, mas acreditava que, se o resultado fosse bom, acabaria por me dizer: estou-te grata. Eram coisas que eu não tinha coragem de dizer nem a mim própria, e tu disseste-as em meu nome. Existe esta presunção em quem está destinado às artes e, sobretudo, à literatura. Trabalhamos como se tivéssemos recebido um encargo, mas na realidade ninguém nos encarregou de nada. Fomos nós mesmos que demos a nós mesmos a autorização para sermos autores. No entanto, ficamos tristes se os outros disserem: essa coisinha que fizeste não me interessa, até me dá tédio. Quem é que te deu o direito? Escrevi em poucos dias uma história que, durante anos, desejando e receando que Lila a estivesse a escrever, acabara por imaginar em todos os pormenores. Filo porque tudo o que vinha dela, aquilo que eu lhe atribuía, me parecia desde crianças mais significativo, mais promissor do que aquilo que vinha de mim. Quando terminei a primeira versão, estava num quarto de hotel com uma varandinha que tinha uma bela vista para o Vesúvio e para o semicírculo acinzentado da cidade. Podia ligar a Lila do telemóvel e dizer-lhe: estive a escrever sobre mim, sobre ti, sobre Tina, sobre Ima. Queres ler? São só 80 páginas. Passo por tua casa. Leio-tas em voz alta. Não o fiz, por receio. Proibira-me terminantemente não só de escrever sobre ela, mas também de usar pessoas e acontecimentos do bairro. Sempre que isso acontecera, mais cedo ou mais tarde, arranjar a maneira de me dizer, com mágoa até, que o livro era feio. Que das duas uma, ou somos capazes de contar as coisas tal como aconteceram, atropelando-se desordenadamente, ou então faz-se um trabalho de imaginação, inventando uma sequência. E eu não soubera fazer a primeira nem a segunda. Por isso não o fiz. Sosseguei, dizendo para mim: vai acontecer como sempre. O conto não lhe agradará. Fingirá que não é nada com ela. E daqui a alguns anos dar-me-á a entender, ou dir-me-á abertamente, que devo procurar ter melhores resultados. Na realidade, pensei, se fosse por ela, eu nunca devia ter publicado uma linha sequer. O livro saiu e fui surpreendida por uma receptividade que há muito não sentia à minha volta. E como estava a precisar disso, senti-me feliz. Uma amizade evitou que eu fizesse parte do rol dos escritores que todos julgam mortos, quando ainda são vivos. Os velhos livros começaram de novo a vender-se. Reacendeu-se o interesse pela minha pessoa e a vida, apesar da velhice incipiente, regressou plenamente. Mas aquele livro que a princípio considerei o mais bonito que escrevera, depois deixei de gostar dele. Foi Lila que fez com que o detestasse, recusando-se a encontrar-se comigo, a discuti-lo comigo, a insultar-me até e a esbofetear-me. Telefonei-lhe sem parar, escrevi-lhe imensos e-mails, fui ao bairro, falei com Rino. Nunca mais quis encontrar-se comigo. Por outro lado, o próprio filho nunca disse: a minha mãe procede assim porque não te quer ver. Como sempre, foi vago, gaguejou. Sabes como ela é? Anda sempre a se ir andar, o telemóvel ou o desliga ou esquece-se dele em casa. Por vezes, nem vem dormir a casa. Por isso tive de me convencer de que a nossa amizade terminara. Capítulo 53. Em verdade não sei o que o ofendeu. Se algum pormenor, se a história completa. O que uma amizade tinha de bom, em minha opinião, era ser linear. Contava, em síntese, com todos os disfarces necessários, as nossas duas vidas, desde a perda das bonecas até à perda de Tina. Onde é que eu errara? Pensei, durante muito tempo, que ela tivesse ficado aborrecida, porque na parte final, embora recorrendo mais à fantasia do que noutras partes da história, eu contava aquilo que de facto acontecera na realidade. Lila quisera valorizar Ima aos olhos de Nino, e ao fazê-lo, distraíra-se, tendo perdido Tina em consequência disso. Mas, como é evidente, aquilo que na ficção do conto serve com toda a inocência para tocar o coração dos leitores, torna-se uma infâmia para quem ali encontra o eco dos factos que ela realmente viveu. Resumindo, durante muito tempo acreditei que aquilo que garantira o sucesso do livro fora também aquilo que mais doera a Lila. Mas mais tarde mudei de opinião. Convenci-me de que o motivo para ela se afastar se encontrava noutra parte, ou seja, na minha maneira de contar o episódio das bonecas. Exagerara de propósito o momento em que elas tinham desaparecido na escuridão da cave? Ampliara o trauma da perda e, para conseguir efeitos comoventes, recorrera ao facto de uma das bonecas e a menina desaparecida terem o mesmo nome? O todo induzira de forma planeada os leitores a relacionarem a perda infantil das filhas a fingir com a perda adulta da filha verdadeira. Lila devia ter considerado cínico, desonesto, eu ter recorrido a um momento importante da nossa infância e à sua menina, à sua dor, para agradar ao meu público. Mas estou apenas a construir hipóteses. Precisaria de me confrontar com ela, de ouvir as suas queixas e de me justificar. Por vezes sinto-me culpada e compreendo-a. Outras vezes detesto-a por ter decidido eliminar-me da sua vida de forma radical. Justamente agora, na velhice, quando teríamos necessidade de nos aproximarmos e de sermos solidárias, sempre fez o mesmo. Quando não me submeto, exclui-me, castiga-me, estraga-me até o prazer de ter escrito um bom livro. Estou exasperada. Também o facto de encenar o seu próprio desaparecimento, além de me preocupar, me irrita. Talvez isto não tenha nada a ver com a pequena Tina, nem com o seu fantasma que continua a obcecá-la, tanto na forma da menina de quase 4 anos, a mais resistente, como na forma incerta da mulher que hoje teria 30 anos, como Ima tem. Tem a ver sempre e apenas com nós duas. Ela, que quer que eu dê aquilo que a sua natureza e as circunstâncias a impediram de dar. E eu, que não consigo dar aquilo que ela pretende. Ela que se irrita com a minha insuficiência e, por represália, me quer reduzir a nada, como fez consigo mesma. E eu, que passei meses e meses e meses a escrever para lhe dar uma forma que não perca os contornos e lhe bater e acalmar e assim, por minha vez, me acalmar.